Hugo Henrique, fumadão. Eu tô fumadão, ela fumadona. Eu tô fumadão, ela fumadona. Eu tô fumadão, ela fumadona. Eu tô fumadão, ela fumadona. Eu tô fumadão. Quanto mais eu vou gemendo, o Guimax pode mais. Mochila nas costas, radinho na cintura. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, enfocando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, enfocando puta. Mochila nas costas. Empurra, que eu sou puta. Empurra, que eu sou puta. Empurra, que eu sou puta. Puta, empurra, que eu sou puta. A Paula me chamou no snap pra fazer um boquete. Ela quer beber, curtir gaiola, depois dá pra mim. Ela quer beber, curtir Colômbia, depois dá pra mim. Vai mamando, depois tu vai sentar. Pirocada bendada é pica. Quando eu tiro, pede bota. E quando eu boto, grita tira. Se virar nos 30 que hoje tu tá fudida. Se virar nos 30 que hoje tu tá fudida. É tipo assim, ó. Ô Joyce, gostosa. Tu tá com a boquinha famosa. Um contatinho antigo que me viu com a sua amiguinha. Nunca mais falou comigo. Tu tá muito estressadinha. Calma, que eu tô sendo bem sincero. Rick, fala na verdade. Eu nem lembro de você, mas meu filho tá com saudade. Ele bate na cueca, ele bate. Doido pra poder comer uma buceta de qualidade. Ele bate na cueca, ele bate. Doido pra poder comer uma buceta de qualidade. E bloqueou de tudo. Que aconteceu? Mania dessa menina, ciúmes do Kines. E bloqueou de tudo. Que aconteceu? Mania dessa menina, ciúmes do Kines. Deixa ela com a sua amiga, porque a sua se entende. Uma combina com a outra, mesmo sendo diferente. Uma vai pra trás, outra vai pra frente. Sextou, bebê, o baile pocatuga. Quer saber de nada? Chama as amiguinhas, princesa, com nós em braço. Quebra menosada. Eu não sou de agressão, mas ela peta panas. Quebra menosada. Eu não sou de agressão, mas ela peta panas. Preto que MC Rick é um cocô. Só porque peguei sua amiga e a notícia vazou. Me jogou no lixo, amiguinha, esse show.